Você não tá sozinha, eu não tô sozinho. Vamos todos juntos no mesmo caminho. Me dê a sua mão, eu quero te levar. Olhe nos meus olhos, eu vou te guiar. Eu vou te buscar onde você estiver. Eu vou te levar aonde você quiser. De carro ou a pé, contigo não importa. Eu quero ver o mundo dando várias voltas. Te levar pra onde você quiser. Ei, o tempo passou, nada mudou. Meu tempo acabou e só piorou. Tanta dor, tanta mágoa, não quero te esquecer. Tanta flor, tanta lágrima, eu sonho com você toda noite. O pesadelo é intenso, me sinto preso, todo dia eu penso. Você sabe no que eu penso. Aqui dentro o sentimento é imenso. Você quiser. Vale a pena, vale. Eu sei que a vida vale. Morrer por ela vale. Viver por ela vale. Chorar por ela vale. Lutar por ela vale. Eu quero te levar pra todos os lugares. Juntos toda noite vamos viajar. Traz uma champanhe e vamos celebrar. Pra gente rir de tudo e comemorar. Baby, eu quero te levar pra namorar. Eu quero que seja diferente. Daqui pra frente vou plantar nossa semente. Do bem pro bem, tô bem contigo. Te dou tudo o que quiser, só fazer o pedido. Só fazer o pedido. Então vem ficar comigo. Fica tranquila, linda, deixa que eu te sigo. Seu amante, seu parceiro, seu amigo. Pra uns eu sou DG, mas pra você eu sou o Rodrigo. Eu vou te buscar. Onde você estiver, vou te buscar.